tempo diz que acabou. Não há mais solução aqui. Não adianta prosseguir. E no lugar secreto você chora e clama a Deus. Será que ele me esqueceu? Mas eu vim te dizer que no céu existe um Deus que te guarda, que te ama. E não importa o que virá, ele guarda o amanhã. Espera, confia, levanta. Já está determinado, esta luta você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar. Mas se você passar, ele vai com você. Ele vai com você. Mas eu vim te dizer que no céu existe um Deus que te guarda, que te ama. Não importa o que virá, ele guarda o amanhã. Você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar. Mas se você passar, ele vai com você. Ele vai com você. Ele abre caminhos aonde nada há. E se preciso, a persecução faz atravessar o mar. Diante da sua glória, todo demônio sai. Eu sou da sua voz. Terminado esta luta, você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar. Mas se você passar, ele vai com você. Levanta, já está determinado esta luta, você vai vencer. Levanta, mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar. Mas se você passar, ele vai com você. Ele vai com você.